Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna garrafa. Você coloca a água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Aqui é o Rafa. Aqui é o Bobão. E aqui é o Resident Bukemi. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, edição de número 54. E nessa edição, pessoal, eu estou aqui novamente com o Menino Barbão. Olá. Olá. Bom, pessoal, nessa edição também estamos aqui com o retorno de Rodney Bukemi. Opa, e aí? Olá. Olá. E por que eu reúno-nos para fazer um podcast aqui? Por quê? Para quem não sabe, nesse dia 27 de novembro, Bruce Lee completaria 75 anos, né? Nós estamos fazendo justamente esse podcast em homenagem ao grande artista marcial que Bruce Lee foi, né? A gente vai, no caso, falar pontos principais da história dele, ao mesmo tempo que a gente vai falar sobre a filmografia dele, com filmes que... Fumografias, anota essa aí, essa é nova. E, enfim, pessoal, nós vamos falar sobre esse cara que influenciou pessoas que muita gente acha foda, mas, na verdade, vieram de inspirações dele, tipo Van Damme, né? Idiota! Idiota! Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre, não Bruce Lee, mas nós vamos falar sobre Lee Jong-fan. O Lee Si-lung, Lee Sai-fon, Lee Jong-fan, Lee Si-lung, tem um outro nome. Eu acho engraçado, tem em cantonês, tem 5, 3 e 4 no nome dele. Eu não sei o que é essa porra. É Lei 5 de 1, 3, Fan 4, tá ligado? Fan 4, exatamente. Bingo! Bingo! Eu não truco sei. Truco 6! Aliás, aproveitando a oportunidade, eu já quero matar a pau já que muita gente vai falar. Que clichê chamar o Rodney Bukemi pra um podcast de Bruce Lee. Rodney, junta aqui comigo, vamos ser sinceros, né, cara? Foda-se você, Rodney. Headshot. Olha! Porque... Ele tá abusando da sorte. Isso, porque eu estou abusando da sorte? Porque eu não estou chamando o Rodney Bukemi só porque ele é conhecidinho, fã de Bruce Lee, ou, enfim, é um rostinho bonito. É um rostinho bonito que vocês não veriam porque é um podcast, né? Mas eu estou chamando ele porque ele também dá muita porrada, né, Rodney? É nóis que voa, cara. Eu fiz Kung Fu por 30 anos. 30 anos, cara? É, eu tenho 40. Eu comecei o Kung Fu com 9 para 10 anos. Sim. Né? Vamos pôr assim que eu fiz... Até os meus 33, parei um ano, voltei e tô aí. Cara, eu mesmo só tenho 19. Pois é, mas eu vi um vídeo do Rodney, que é ele, tipo, dando uns mortais, assim, com uma linha, com um negócio pontudo na ponta. Facão. Assim, com facão, assim, dando um... Dao chinês, que chama. Pois facão é, chinês. Cara. E o cara mandando, tipo, como se fosse um personagem de anime, assim, os mortais, falou. Poxa, eu falei, caraca, esse cara é foda. E justamente por isso até o Rodney está aqui. Mas, enfim, Lee Jong-fan, ele nasceu em justamente 27 de novembro de 1940, né? Todo mundo pensa que nasceu na China, né? Mas não foi. Ele nasceu em São Francisco, não foi? São Francisco, Califórnia. Foi neném de colo ainda pra China. Neném de colo? Acabou de nascer bem novinho e voltou pra China bem novinho lá, se naturalizou chinês, né, e tal. Sim. Mas ele tem a cidadania, ele tinha a cidadania norte-americana, né? É, se tu vê geralmente qualquer página, ele é dado como chinês e norte-americano, tendo pra cidadania. E a mãe dele não era totalmente chinesa, né? Acho que ele era mestiço de alemães com chineses. Exatamente. O pai dela acho que era alemão, né? É, o pai é alemão, a mãe é chinesa. E o pai do Bruce Lee era cantor de ópera, né? E a mãe também, né? Eles viajavam o mundo fazendo espetáculos e tal, né? Acabou que nesse meio do caminho, ela tava grávida do Titi Bruce, pariu a criança em São Francisco, Califórnia. Aliás, ele já começou cedo a atuar, né? Ele começou a atuar antes de lutar. Exatamente. Já apareceu na tela neném de cola ainda. O período chinês, o calendário chinês, é dividido em períodos que cada um é um animal, se é que pode dizer assim, anos. Né? Cada ano tem um animal. E o Bruce Lee nasceu justamente no dia, no mês do ano, que seria o dragão. Uhum, ele nasceu no dia do dragão e no ano do dragão. Talvez isso tenha, tem gente que conspira, talvez isso tenha até uma certa ligação com essa maldição, que se pode dizer assim, que o Bruce Lee tem, a maldição do dragão. Se bobear, cara, sabe o que eu acredito? Não tô conspirando aqui. Mas depois do sucesso, cara, pode até ter trocado a data dele, cara. Que isso acontece muito, cara. O Angus Young, do AC/DC, a data dele é errada até hoje, pois eu não tô duvidando que ele realmente nasceu no dia, cara, mas eu também não duvido não, que tenha mudado. Mortal para duvidar. Eu duvido, mas eu também não duvido que possam ter mudado a data consentir certinho, sacou? Inclusive, Joker, que não está aqui, também é fã de Bruce Lee, mas resolveu não participar do podcast, que de acordo com ele, ele não, exatamente, não reviu nada de Bruce Lee recentemente, né? Não precisa de rever, cara. Fica na memória, gravado, igual um chute na cara. Pois é. Só que ele mandou uma vez, entre uma luta, isso os dois no auge, Bruce Lee e Jack Chan sairia melhor. Nunca, jamais. Não sei de onde ele tirou isso. Primeiro, ele tirou do cu dele, só pode. Kung Fu do Jack Chan, não menosprezando a arte do Jack Chan, jamais, né? Mas eu tô falando na questão da disputa, sim, que fique bem claro aqui, porque eu também sou muito fã do Jack Chan. Ele atuava no circo, né? Então o Kung Fu dele é um Kung Fu bem artístico mesmo, cara. Não tem como ele vencer o Bruce Lee numa porrada, nunca, jamais. Se você for ver, tem uns filmes lá dele, acho que é o Grande Mestre, o Mestre Bêbado, né? Acho que ele traz bastante disso, né? É, o Jack Chan já tem um estilo bem diferenciado, né? Também rende um podcast. Já que vocês estão falando do Jack Chan, seria bacana tu botar na descrição do programa que o Bruce Lee já atuou com o Jack Chan. Porrada de vezes. Tanto que tem até caso que o Bruce Lee nocauteou o Jack Chan pro acidente, atuando. Deu nele uma paulada na cabeça. Tem um vídeo no YouTube. É, falando, bota o vídeo na descrição que mostra bem bacana. É, ele admirava muito o Bruce Lee. Aliás, tem uma foto muito engraçada do Bruce Lee usando o Jack Chan pra atacar o Bolo Yong no filme. Bolo Yong também, que era dessa galera, do Jack Chan também, do Yen Biao também, né? Não, o Bolo Yong não, Bolo Yong nem tanto, Bolo Yong começou junto com o Bruce Lee. Exatamente, quem era mais, na verdade, é o Sammo Hung, eu me confundi. É, o Sammo Hung, que era, aliás, o Sammo Hung que apadrinhou o Jack Chan, né? Ah, foi? Porque quando o Bruce Lee começou a estourar, quando ele começou a atuar nos cinemas e fazer sucesso na China e tal, o Sammo Hung foi contratado pra poder selecionar dublês e tal. E o Jack Chan era um deles, porque o Sammo Hung mais o Jack Chan são muito amigos, amigos de infância, né? Exato. Ele e o Wen Bao também são amigos de infância. O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. E recentemente, inclusive, tem vários filmes do Ip Man, que era o mestre dele, né? Ele começou a treinar com o Ip Man já na adolescência, cara, por volta dos 15, 16 anos, mas ele fazia Tai Chi Chuan com o pai, antes de entrar pro Kung Fu, né, o Wing Chun ou Vid Sung, né, cara? Tai Chi, e depois, por ele ser muito indisciplinado, o pai resolveu colocá-lo no... ouviu falar do Ip Man e resolveu matriculá-lo na escola do Ip Man. Tem a cena de uma biografia dele, que eu não lembro qual é o nome, que mostra o pai levando ele pra treinar, realmente ele já tá mais crescido. Dragão, a história de Bruce Lee tem... é um filme meio mentiroso, né, mas... É, o Bruce Lee for Dummies, né? E inclusive no filme do Ip Man, o primeiro termina com o Bruce Lee criança chegando pra treinar com ele. Ele fala, não, você tá muito novo, volta mais tarde. Exatamente, volta mais tarde. Mas ele começou na adolescência, né? E o Bruce Lee não era aquele moço certinho não, viu, galera? Ele era bem briguento, bem encrenqueiro mesmo. Fazia parte de gangue de rua e essas coisas na China, saca? Aliás, foi por isso que ele foi embora? É, ele foi embora. Eu não lembro muito disso. Deu uma treta lá, muito foda. No filme, o Dragão, a história de Bruce Lee, mostra que ele que deu uma treta lá com os marinheiros e tal. Nada disso. Ele quase matou um cara de porrada e o pai dele tirou ele da cadeia, sumiu com ele e botou ele no navio. Ele tava com $100 no bolso e a roupa do corpo. Pois é, vai lá estudar, vai, né, no caso, pra... o Ocidente. Aliás, eu me lembro desse filme muito tempo, muitos anos que eu vi. E o Netflix há pouco tempo colocou os filmes do Bruce Lee, né? Mas esses não colocaram. Então, esse tinha antigamente, fui tentar assistir hoje e não consegui. Mas assim, eu já assisti esse filme. Quando eu vi que botaram filmes do Bruce Lee, cara, foi o primeiro que eu quis rever, cara. Que tem uns 10 anos que eu não vi esse filme. O Dragão História de Bruce Lee é, como eu disse, o Bruce Lee for Dummies, né? Tem muita coisa ali que realmente não foi feito como... Nem aparece também a amizade dele com o Chuck Norris também, que durou muitos anos, a amizade... ele com o mestre dele, com o Ip Man, eles tiveram muitos conflitos, porque o Ip Man não aprovava Bruce Lee, ele achava meio incorreto a postura dele de mostrar o Kung Fu pro mundo, como muitos daquela época, né, como muitos mestres de Kung Fu viam Bruce Lee, né, com muito preconceito, né? Então não tem essas passagens no filme. Por isso que o filme é for dummies mesmo. Se o Bruce Lee não tivesse morrido, hoje dia todas as piadas que tem do Chuck Norris seriam com o Bruce Lee? Facilmente. Com certeza. Seriam os 100 fatos do Bruce Lee em vez de 100 fatos do Chuck Norris? Não, seria milhões de fatos do Bruce Lee contra 100. Seria muito pior, a verdade é essa, né? Porque seriam reais, não seriam mentira. O cara que ele tinha uma formação, e não só no caso, ele foi estudar realmente, ele tinha essa questão também que na época as pessoas tinham um certo preconceito realmente, né, com ele, com os chineses, né, e eu acho que também nos filmes dele é possível ver isso, que ele trazia muito da história dele pros filmes, às vezes. Todo filme Bruce Lee é dragão no nome, eu me perco. Menos o Jogo da Morte. Furo do Dragão é qual, no caso? O primeiro filme que ele fez dentro do âmbito arte marcial, Dragão Chinês. Exato. A gente tá contando aqui, na verdade, a parte já Bruce Lee, ator principal já, né? É, Bruce Lee, ator principal. Eu que sou péssimo agora no nome, é tu, Dragão. Dragão Chinês seria qual dos filmes? Primeiro filme. Um astro marcial. É um filme, inclusive, bem pesado. Eu assisti ele e não gostei. Da Fábrica de Gelo. Que eles traficavam droga, né? Ficavam drogas e... Exatamente, prostituição, tinha cenas bem... É o filme que no final ele usa um golpe que ele enfia os dedos no meio da barriga do cara. É. Aliás, esse filme é pesado a ponto de ter sido cortado, né? Uma cena. Exato, cortaram cenas, tem uma cena de decapitação que não está. Esse foi o primeiro filme realmente Bruce Lee como artista marcial principal do filme. Marcial principal, né? Exatamente. Como diz o MDM, astro marcial. Astro marcial. E depois veio Fúria do Dragão, que pra mim também... É o melhor filme dele. Com certeza. Longe de longe o melhor filme, porque tem muito do Kung Fu do Bruce Lee, tem muito da filosofia do Bruce Lee. É baseado numa história real mesmo. Exato, daí que está a história dele realmente influenciar no filme, né? É uma história real também, não só dele, mas a história da história realmente do país, da China, né? Porque teve um tempo que os japoneses ocuparam o país, né? E houve muito dessa questão da discriminação entre eles, né? Entre os japoneses e os chineses. Então isso é representado no filme, que é justamente a escola chinesa, né, de Kung Fu, a escola de Karatê invadindo o local, no caso mesmo que impondo as regras, e o Bruce Lee não vê isso com bons modos. O mestre dele é morto, né, ele justamente volta à escola por causa disso, e o filme ele inicia com uma cena que é o Bruce Lee entrando na escola de Karatê, desafiando todos os caras, lutando com eles, e é linda a cena. Começa com o enterro do mestre. Exatamente. Os japoneses vão lá pra tirar sarro com a cara do chinês e tal, né? Leva uma placa falando que o chinês é doente e tal, essa porra. Aí o Bruce Lee fica puto e vai lá na... Mas são os 15 segundos mais intermináveis da história da arte do cinema, né? De arte marcial. Porque é uma tomada de cima, um take só. Ele sentando a bicuda na galera. Vários caras lutando com ele. E essa tomada de cima realmente mostra ele contra vários caras. Um conceito que você vai ver em vários filmes. Você vê em filmes do Van Damme, você vê em filmes do Jason Statham atualmente. Você vai ver vários filmes depois. Foi a partir desse filme realmente que se criou esse conceito, né? Ah, Bruce Lee fez escola, né, cara? Fez escola. E tem mais, nesse filme foi que ele introduziu o nunchaku. Primeira vez que ele usou o nunchaku no cinema. Que foi usado, né, o nunchaku no cinema. E dói de uma maneira, cara, que tem... Porra, que a porrada, você toque, toque. Dando porrada de nunchaku no pé de todo mundo, na canela de todo mundo, cara. O nunchaku virou uma arma registrada dele, né? Apesar de que o nunchaku duplo, ele é uma arma japonesa, né? Você repara que até personagens em homenagem a ele acabam usando o nunchaku. Mortal Kombat, se tu repara, por exemplo, temos o Liu Kang, que é uma homenagem a ele. A arma do Liu Kang, no caso, é o nunchaku. Tem Mortal Kombat, Street Fighter, Fei Long. Tudo tem o Bruce Lee, cara, tudo. As cenas que ele está disfarçado, né, pra investir. É muito legal, assim, você vê o cara se infiltrando nos lugares disfarçados, ali mesmo na escola de Karatê. É um filme muito completo, né, do Bruce Lee. Você ele é muito completo, ele coreografou cada cena de luta, ele para coreografar as lutas, ele desenhava cada luta, entendeu? Fazia storyboard, sim. Fazia storyboard de cada luta, era muito interessante. É muito legal ver o Bruce Lee ele mais solto, né? Porque no primeiro filme, o dragão chinês, né? Que na tradução pro inglês ficou como The Big Boss, né? O grande chefe. Ele tava um pouco mais contido no filme, né? Agora já no Fúria do Dragão, como eles viram que o cara era sucesso, foi tão soltar a coleira. Tanto que você vê, as cenas de luta realmente elas melhoraram, né? Porque você vê que tem uma mão mais, um pulso mais firme dele ali, né? Realmente de realmente coordenar tudo ali, e as cenas de luta ficam melhores, o ritmo do filme muda, o ritmo do filme fica bem mais, mais ágil o filme, né? E é um pouco sombrio, né? Não é um filme de aventura igual a gente tá acostumado, é um filme dramático, né, cara? Sim. Que envolve a arte marcial em si. Fotografia do filme é meio escura, né? Meio azulada. Você vê isso, realmente. No final tem a cena que ele faz o movimento de mãos, né? Que você vê ali. Porque ele é muito bom. Aquilo virou uma das imagens mais fortes ali do Bruce Lee, realmente. Não, é repetido no filme O Último Dragão, né? Quem é o mestre? Exatamente, né? Shonuf, né? Tem ali. Shonuf! Bruce Leroy. Exato. E ele mostra, tem uma cena, inclusive, que ele tá vendo, né? Um filme do Bruce Lee ali. Você sabe, na verdade eu não ensino karatê porque não acredito mais em estilos, ou seja, eu não acredito que exista essa coisa como o modo chinês de lutar ou o modo japonês ou qualquer outro modo de lutar, porque a menos que o ser humano tenha três braços ou quatro pernas, sempre teremos diferentes modos de lutar. Então os estilos tendem a não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? Mas se você não tem estilo, você só pode dizer, aqui estou eu como um ser humano, como eu posso me expressar? Total e completamente. Então, desse modo, todos podem criar um estilo. Porque estilo é uma cristalização. Quero dizer que esse modo é um processo de crescimento contínuo. Depois, o terceiro filme dele é O Voo do Dragão. Que aí já é é mais puxado do lado mais cômico, né? É o do restaurante, né? Exatamente. É. Chuck Norris. Chuck Norris. Que, aliás, cara, a cena tão bizarra dele começando a lutar com o Chuck Norris, cara. Dá um zoom na cara do Bruce, um zoom na cara do Chuck e um zoom na cara do gato. Exatamente, o gato ali. Cara, eu sempre fiquei pensando, por que o gato ali? Deve ter alguma, sabe, simbologia que eu não entendi na hora. O gato é o juiz, cara, da luta. Tipo o juiz cachorro, né, do Leonardo. Enfim, eu fiz uma referência muito antiga, né? É um filme que o Bruce, acho que ele é mais tranquilo, realmente. É um filme que ele exerce um pouco mais do lado cômico dele, né? Também um filme, ele usa no Chaco, é um filme também bastante completo na parte das cenas de luta, né? São muito bons. Curiosidades à parte, esse filme, ele escreveu, produziu, dirigiu e atuou. Exato, direção dele. A direção é dele. Porque aí você vê que ele tem muito mais liberdade de fazer o que ele tá afim de fazer mesmo, que é mostrar a cultura chinesa. A cultura chinesa em outro país tem uma língua completamente diferente da nossa e do inglês. E você vê que também tem muito preconceito, né, cara? Uma coisa que o Bruce Lee sempre lutou quando ele foi para os Estados Unidos, né? Ele sempre sofreu muito preconceito. Aliás, ele voltou pra China porque quando ele começou a fazer o seriado, né, o Besouro Verde, nos Estados Unidos ele não fazia sucesso. Mas na China ele já era um ídolo, né? Mesmo sendo um personagem secundário. A galera via como cato, né, a série. Gostava mais dele mesmo sendo secundário do que o próprio principal. Lembrando que ele voltou pra China porque o pai dele havia falecido, né? Foi pra China e acabou encontrando o produtor de TV lá e começaram a fazer filme. O Dragão Chinês não foi rodado na China, ele foi rodado na Tailândia. Também teve muito conflito por causa da língua, né? Que o tailandês, ele é derivado de um chinês muito arcaico. Teve muito conflito, o Bruce Lee quase chutou o balde mesmo e chutou todo mundo. Teve muita briga lá também. Teve muito desafio, ele sempre era desafiado e tal. Ele ficou muito estressado. É, tinha muita questão de ser desafiado, realmente, né? Constantemente ele era desafiado, né? No Voo do Dragão temos Chuck Norris, amigo de Bruce Lee, né? Era aluno dele também. E aluno, né? Eu acho muito legal no filme, porque o Bruce Lee, a história do filme é, ele é mandado por um mestre, né? Que o mestre dele era amigo de um dono de um restaurante, e manda ele justamente pra ajudar eles, porque existe uma gangue que tá querendo tomar o restaurante. A gangue aparece, ele luta com os caras, enfim. Eu gosto muito da como o Chuck Norris entra na história, porque ele é simplesmente chamado como um americano fodão, não um estrangeiro fodão, que é chamado pra resolver a situação, pra lutar com o Bruce Lee, né, diretamente. E ele não dá uma palavra no filme. Não dá uma palavra. Você vai ver isso depois em outros filmes. Tem filmes do que chamam o cara justamente pra lutar diretamente com ele. É uma coisa que foi acontecer depois. O filme termina até de uma... Ele termina um pouco mais dramático, né? Se pode dizer assim, né? Aí ele vai embora e tal, mas ainda assim é um filme muito divertido. Gosto muito dele. Pra mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente. Mas isso é muito difícil de se fazer. Quer dizer, é fácil para mim me apresentar num show e ficar convencido com um sentimento de arrogância e depois me sentir bem legal com tudo isso. Ou posso fazer todo tipo de besteiras, entende o que eu quero dizer? Eu posso mostrar para você alguns movimentos bem extravagantes. Mas expressar-se honestamente é não mentir pra si mesmo. O quarto filme dele, aí já seria o último, pelo menos com ele, totalmente ao filme, né? Que é o Operação Dragão. É, nesse inteirinho, entre o Operação Dragão e o Voo do Dragão, ele começou a fazer o Jogo da Morte, né? Que ele começou a produzir o Jogo da Morte, né? Que ele ia escrever, dirigir e atuar também. Só que aí chamaram ele pra poder fazer o Operação Dragão. E ele aproveitou a oportunidade para poder explodir, né, no mercado norte-americano, né, em Hollywood. E era uma produção da Warner. Operação Dragão, no caso, o filme que a gente citou mais cedo, que tem a cena do Bolo Yong com Jack Chan e o Bruce ao mesmo tempo. Exatamente, é o da ilha. Exatamente. O Jack Chan já esteve também como dublê, acho que foi no Fúria, né? Foi, no Fúria do Dragão. Ele tava lá. Mas é o filme que realmente tem o Bolo Yang ali, tem o Bill Saxon. Como que é o filme? Saxon. John Saxon, né? Saxon, tem também o Jim Kelly, que é negão lá, o Afro Samurai. Exatamente, é torneio, né? O Bruce, ele é chamado pra investigar um caso de... Era prostituição? Que, né? Tráfico humano. Tráfico humano. Tráfico de drogas, tráfico de arma, tudo de errado. Exatamente. Você tem um vilão ali com... A garra do Vega, do Street Fighter, né? É, caricato, mas... É quase um James Bond de filme, né? Porque tem o vilão caricato, né? É o 007 chinês, né? Exatamente, né? E você tem ali... Inclusive, o Bolo Yang, ele nem chega a lutar com o Bolo Yang. Quem luta é o John Saxon, né? E senta o couro. E ganha, hein? Não dá pra acreditar, cara. Eu falo, não. É, mas aí eu vou falar uma coisa que é o seguinte. Não importa o tamanho do seu adversário. Se você tem confiança plena no que você sabe, no seu conhecimento marcial, e você tem domínio do seu psicológico, cara, você vence facilmente um adversário maior do que você. É até uma grande filosofia, se a gente pode aplicar isso no Bruce mesmo, né? Porque o pessoal vai falar, ah, o cara é magrinho e tal. Magrinho? Mas o cara é forte pra caralho, mano. Exatamente. Chegava um cara enorme, ele podia derrotar o cara. Bruce, né, você acha que ele vai se alongar pra lutar com algum inimigo, cara? Chega a dar medo, cara. O cara é forte pra caralho. Tinha 1,68m, ele pesava 70kg, era pele e músculo, mais nada. E ele dava 8 socos por segundo, ele encostava os dedos na sua pálpebra antes de você fechar os olhos. Você vê, é meio impossível, né? Headshot. Que ele tinha que desacelerar. É impossível você não ver se ele encostar na pálpebra, porque, porra... É, pálpebra. Mas, cara, é legal que ele tinha miopia. Ele tinha 8 graus de miopia. Caralho? Sério isso? Não acredito nessa porra não, maluco. Cara, é Bruce Lee, cara. Porra, não tem acreditar, como, não, cara. Tem que saber. Cara, você não tem que acreditar, não. Você tem que aceitar e ficar calado. Porque é cego. A minha irmã tem 8 graus, porra. Ah, porra, tua irmã não dá 8 socos por segundo sem. Mas dá 3. E ela também faz Kung Fu, é professora, boxe chinês e Muay Thai, por influência do irmão mais velho. Inclusive, o Bruce Lee, ele desenvolveu até o próprio método dele, Jack de Kune Do, né? De Kune Do. De Kune Do? Correto, é de Kune Do. De Kune Do, que é a arte de interceptar o golpe. De interceptar, ou a arte de lutar sem lutar, né? Artista marcial completo, que nesse filme, inclusive no começo, tem uma cena que é ele lutando com Sammo Hung, os caras de sunguinha e luvinhas de MMA. Ah, ele inventou MMA. Essa cena... Ele inventou MMA nesse filme, cara. Essa cena é tão tosca dele finalizando, cara. É, tenta sair daquela chave, velho. Mas você sabia que a maioria das edições do filme que saíram com muitos cortes, né? Eu tenho uma edição de aniversário aqui em casa, que saiu da Warner, né? De 25 anos, do Operação Dragão. Tem uma parte que ele conversa com o mestre dele, né? Logo no início, logo depois da luta, assim, antes dele encontrar lá da agência britânica, né? Que vai chamá-lo pra trabalhar lá pra eles, né? É uma parte filosófica muito bacana, que deveria ter estar no filme original, na versão original, entendeu? Tanto que tem uma certa ligação com o final do filme em si, porque ele lembra do que o mestre fala, né? Quando o indivíduo não tiver imagem, ataque o reflexo. Então ele vai e começa a destruir os espelhos lá, né? Aquela cena final é bem simbólica, inclusive, né? Que é justamente aquele vilão caricato, como a gente disse, tinha a garra do Vega, né? É o filme mais, assim, incrementado com esse tipo de coisa bem caricata, né? Que relembra um pouco os vilões do 007, né? Querendo ou não. Sim. É interessante isso também, a gente fazer esse contrabalanço aí, esse contraponto. Operação Dragão já é de 73, então, tipo assim, já tava os filmes do James Bond rolando ali, já tava Vive e Deixa Morrer naquele ano. Depois, o Homem da Pistola de Ouro vai até ser influenciado, tem uma parte de escola de Kung Fu ali no Homem da Pistola de Ouro, e é referenciando justamente os filmes do Bruce Lee que estavam fazendo bastante sucesso na época, exatamente, né? Exatamente. É influenciado, né? Realmente influenciou vários filmes depois, várias franquias. Falei sobre o Van Damme, mas é que eu vejo muita, muita influência lá no Grande Dragão Branco, né? É, o Grande Dragão Branco tem muita influência do Bruce Lee, né? Porque tem a parte, tem os lutadores de Kung Fu lá e tem o Bolo Yang, né, velho? O Bolo Yang também. E ele usa uma frase que o Bruce Lee criou nesse filme, nem né? Operação Dragão, né? Aquela cena do Tijolo Não Revida, quem fala é o Bruce, né? Cana Não Revida. Errou! É sério? Sim, eu acho que ele quebra cana no filme. Não, mas ele fala madeira. Você é doido, né? O que você tá fumando aí? Todo tipo de conhecimento basicamente significa autoconhecimento. Então eles estão querendo, ou seja, eles me pedem para ensiná-los nem tanto como se defender ou como fazer alguém ficar bem. Ao contrário, eles querem saber como se expressarem, como usar um movimento para raiva, para determinação, ou seja lá o que for. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que eles me pagam para mostrar, em forma de combate, a arte da expressão corporal. Esse foi o último filme que Bruce fez totalmente, né? Estava completo. E aí depois vem uma das situações mais bizarras da minha vida. Que é da minha vida, porque assistir aquele filme foi bizarro, que foi o Jogo da Morte. É o filme Frankenstein que a gente... Bruce tinha feito algumas cenas já do filme Jogo da Morte. Tinha completado todas as cenas de luta, todas as cenas de luta já estavam prontas. Exatamente, o cara já fez as cenas de luta, inclusive o nome do filme não ia ser Jogo da Morte, né, ou ia? Não, já estava escrito como Game of Death. Game of Death. Corrigindo aqui rápido, eu pesquisei aqui porque é realmente Madeira Não Revida. Chupa! Dragão Chinês, tem uma cena que ele tá bêbado e ele quebra a cana. Quebra. Aí nesse é cana, mas nesse outro é madeira. Mas no Operação Dragão não é. Ou seja... Não é. Depois que o Bruce faleceu, devido a um choque anafilático, pelo menos isso é a versão mais oficial que se pode dizer. Aneurisma, assim, né? Ele tem uma reação alérgica a um remédio que tomou pra dor de cabeça e bateu as botas. É, antes ele chegou a ficar em coma alguns dias, né? Ele teve uma queda súbita, né, no meio da gravação dos diálogos, no meio da dublagem, né, porque na época que... Os diálogos, olha que ironia. Na época em que foi que o Operação Dragão foi feito, né, eles filmaram na China, então a China é muito barulhenta. Então, às vezes tinham que filmar até de madrugada. Então, com o barulho, eles tiveram que regravar alguns diálogos, né. Então, no meio dessa gravação de diálogos, o Bruce Lee teve uma síncope e ficou em coma. Mas depois voltou e tal. Voltou e, bom, ocorreu isso, né? Ele tava, se não me engano, repassando com uma atriz, né? Diálogos, inclusive, do Jogo da Morte. E ocorreu isso, né? Bom, acabou que ele veio a falecer. E ele não viu Operação Dragão completo. Ele não chegou a ver? Não viu, porque ele morreu antes do filme ir pro cinema. Bom, aí da questão do Jogo da Morte, né? Eles pegaram e montaram um roteiro, né? E é justamente pra utilizar essas cenas. Colocaram Bruce Lee como Billy Low, um ator que era obrigado por uma gangue a participar de um torneio, ele não aceita. E aí, enfim, ele vai ter que lutar com a gangue, ele tem uma namorada americana e... Cara, o filme é bizarro. Tem uma cena que tem... Primeiro que o filme começa com a cena que eles pegaram do voo do dragão, que ele lutando com o Chuck Norris. E aí tem uma cena que mostra, parece como se estivessem filmando, né? Fazendo o filme, né? E aí, de repente, tá lá um China nada a ver, como o Bruce Lee. Cai um negócio do set, aí cortam pra uma cena do Bruce Lee no horizonte, assim, olhando pra cima. Cai o refletor na hora que o Bruce Lee tá saindo. Depois tem já uma cena, que é a cena da morte, né? Que o Billy Low vai forjar a sua própria morte. E eles pegam a cena do final do Fúria do Dragão, né, dele pulando com o pelotão de fuzilamento, né, que é uma cena sensacional, assim, do filme. O filme fecha com chave de ouro. Não, e eles usam também até as cenas do funeral dele. Exatamente. Essa cena mais bizarra, assim, sabe? Então é um filme que, pra mim, é triste, assim, sabe? É triste, realmente. O roteiro, a forma depois como você vai saber que ocorre a morte do Brandon Lee, o filho dele, né? Triste, realmente, é esse filme, né? Mas as cenas que o Bruce está lutando, que é o Bruce, de fato, realmente, é a única coisa que vale ali, tanto que vai ser influência futuramente lá pra Kill Bill, pra Tarantino, que o Bill também, grandes filmes, bem influenciados pelo esse cinema que o Bruce Lee tava fazendo na época, né? Então, assim, pelas cenas em si, ali a participação do Kareem Abdul-Jabbar, né? Dani No Santo. Foi o cara que ensinou ele que a lutar com os nunchakus? Dani No Santo ensinou o nunchaku e os bastões curtos. O Santo é filipino, tá? Quiser dar uma pesquisada aí. Continuou os passos do Bruce Lee na academia, a primeira academia que ele abriu, quem toma conta até hoje é o Dani No Santo. Até hoje, pô? Dani No Santo também. Treinou aquele menino lá, o Anderson Silva. Ah, foi? Foi, ele fez um treinamento com o Dani No Santo. O Anderson Silva é aquele que dizia que era como Bruce Lee, como água, né? E é um bosta, na verdade. You water, my friend. Você nunca pode dizer que você é igual a Bruce Lee ou a reencarnação de Bruce Lee. Ninguém. Nunca. Não pode. Lava não sua existe. Boca. A honestidade é um instinto natural. Honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará de repente um homem automatizado. Eu vou te falar também que eu, todos esses anos de Kung Fu, eu já fui desafiado também. E não foi uma vez só não, foram várias vezes. Uma delas foi um cara de jiu-jitsu que fazia MMA. Entrou no tatame e falou assim, a regra e tal. Eu falei, velho, você vem aqui na minha escola, me desafiar ainda vai botar a regra? Tá de sacanagem, né? Tá, não é menosprezando o jiu-jitsu. É o artista marcial e não a arte. Porque eu acho o jiu-jitsu uma arte marcial fantástica. Porque na trindade, na Santíssima Trindade das Artes Marciais, quem vem em segundo lugar é o jiu-jitsu. Em primeiro lugar é o Kung Fu, segundo o jiu-jitsu e o terceiro, assustem, Aikido. Ei. Aikido é a terceira arte marcial mais antiga que existe. Eu acho o jiu-jitsu uma arte marcial fantástica, acho assim, muito foda. Eu já fiz jiu-jitsu também. E acho muito foda. Então o cara foi lá, bateu na minha porta e veio me desafiar. Cara, na primeira tentativa que ele veio pra me abraçar, eu dei nele uma chave de braço, que eu aprendi no Chin Na, que é uma extensão do Kung Fu, usada pela polícia chinesa, que eu quase desloquei o braço do cara. O cara veio com toda a arrogância pra cima de mim e eu tive que baixar a crina dele, velho. Não tá certo. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi em 2001, cara, 2002. Porra, foi antes de eu viajar pra San Diego Comic Con. Eu tenho certeza. Sabe o que isso me lembrou? Lembrou uma cena de um filme, olha essa sacanagem, muita gente vai reclamar, mas é Karate Kid, a versão nova, né? Que tem o Jack Chan. Tem a cena que as crianças estão lá maltratando o filho do Smith, né? Com bom gosto, né? Porque é bom maltratar aquele moleque, né? Mas enfim, aparece o Jack Chan, o Sir Han, e salva ele, né? E ele não chega a bater nos moleques, né? Ele só desvia e eles deixam os moleques se baterem. É uma cena muito legal, inclusive. E aí o Jaden Smith chega e pergunta pra ele, pô, como você fez isso com aqueles caras e tal? Ele falou assim, olha, eles estavam muito afobados, eu só saí do caminho deles, né? Exato. Meio que uma filosofia justamente disso, né? Às vezes o cara, ele tá numa situação realmente se achando tão grandioso, né? Realmente tão afobado, de fato. E, no caso, ele mesmo acaba sendo, né, a ruína, né? Ele acaba se... Eu acredito que todos aqui já ouviram aquela a passagem que o Bruce Lee fala, be water, my friends. Já ouviram falar disso. Seja como a água. Bruce Lee, ele nada mais foi do que um gênio falando isso. O que que acontece quando a água encontra um obstáculo? Ela desvia, exatamente. Não é? Então, foi exatamente o que Jack Chan fez naquela luta com os moleques. Ele simplesmente desviou. É questão de você se adaptar também à situação. Exatamente, né? Exatamente. Por favor, Rafa, bota um vídeo dessa entrevista. Muito engraçado, cara, que o Bruce Lee falava gesticulando total. Você vê o Bruce Lee humano ali, o ser humano, sim, né? Sim, ele era filósofo também, se formou em filosofia. Filosofia, exatamente. Segundo ele, formou em filosofia pra filosofar sobre desemprego. É, independente, teve Jogo da Morte, Jogo da Morte 1, Jogo da Morte. Aí já é esculhambação. E veio, né? Bruce Lee Exploitation, né? Pegaram, tipo, quando você explora muito o nicho, né? Teve a questão do Black Exploitation, né? Tem Shaft, filmes sobre cultura negra, né? Foram influenciar bastante depois o Jack Brown do Tarantino. E é Comic Exploitation, né? Exatamente, Comic Exploitation, exatamente. Que é explorar bastante o nicho dos quadrinhos, né? Então tem bem isso. E na época do Bruce teve a Bruce Exploitation, que eram vários atores que eram dublês, assim, sabe? Bem parecidos com o Bruce Lee e o Sósias, né? Sósias, a galera ia lá fazendo filme. E o engraçado, eu tenho um trauma que o primeiro filme que eu assisti do Bruce Lee não era do Bruce Lee, era do Bruce Lee com I, que era da Bluesploitation, era um chamado Fúria de Dragão. Isso. É ruim pra caralho. É muito ruim, cara. E eu assisti como filme do Bruce Lee e me decepcionei. Eu falei, caraca. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem que treinava esses dublês? É... Esses sósias e tal, pra agirem como o Bruce Lee? Sammo Hung. Sammo Hung. E ele que treinava os caras todos pra poder dar os teus trejeitos, né? Aquela esfregadinha do nariz e olhar rápido pro lado, essas porra. Tanto que ele mesmo depois, né? Ele começou a fazer filmes. Aí depois surgiu realmente a geração dele, que é ele, Jack Chan. A galera fazendo mais na parte do humor os filmes, né? Em Bial, teve vários filmes. Aí já é mais anos 70, mas mais anos 80 também, né? Isso vai explodir realmente lá no, nos anos 80, que essa galera vai fazer bastante sucesso. Tem o Operação Dragão Gordo. Isso, eu ia indicar agora. Galera, assistam esse filme. É muito bom. Pô, deve ter no YouTube aí, sempre tem. Não, tem, com certeza. É muito bom, cara. É antigão. Vocês têm que ter paciência porque o filme é antigo e não tem nada de efeito especial, mas é muito bom. Vale pela atuação do Sammo Hung, que tá hilário, e pela história também, que é muito boa. Dependendo da data que esse podcast for lá, ter o Mega Filmes HD. Ah, com certeza. Falando nisso também, a Netflix recentemente, não sei, talvez quando você estiver ouvindo, pode ser que eles retirem, que às vezes eles retirem, mas tomara que não, porque tem lá liberado, no caso, a maioria dos filmes dele, do Bruce Lee. Acho que só não tem liberado Operação Dragão, talvez. Acho Operação que Dragão não tem, já não conferi. Tem, exatamente, mas aí tem até o Jogo da Morte. Justamente Bruce Lee tá aí, no caso completaria 75 anos, né? Pelas minhas contas, é. E, bom, cara, é influência realmente pro cinema de... Matrix foi muito Matrix, tem Kill Bill, as mais famosas, né? Mas você pega todo esse conceito realmente de um homem só vencer vários caras utilizando artes marciais, é Bruce Lee. Pesquisem mais sobre Bruce Lee, não só como astro marcial, cara, ele foi um indivíduo muito iluminado, cara, ele tinha uma sabedoria e uma filosofia de vida muito bonita, muito plena, ele prezava muito o ser humano e também prezava muito a arte de se expressar, seja ela como for, né, dentro da, guardadas devidas proporções, segundo alguns. Então pesquisem mais sobre a filosofia de Bruce Lee. É, tem um site que tem todos os pensamentos que Bruce Lee escreveu, né? Bruce Lee, o filósofo, que é muito interessante vocês darem uma lida nos pensamentos dele. Ele fala muito sobre a questão de ser como a água, né? De ser mais maleável. E não se aplica, isso não se aplica só à arte marcial, né? Se aplica em tudo na sua vida. Kung Fu, a tradução literal de Kung Fu, trabalho perfeito. Então tudo aquilo que você busca a perfeição no seu dia a dia é o seu Kung Fu, cara. Então se você quer ser um bom... sei lá, mestre de operações, sei lá das quantas, o seu Kung Fu é esse, cara. Então, seja um bom mestre de operações ou de um bom médico. Dê o seu melhor, né? Sempre. É. E nunca menospreze as outras pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. Entendeu? Porque cada um que tá ali do seu lado tá pra aprender ou tá pra te ensinar. Então, sempre tenha os olhos abertos pra cada um desses indivíduos ao seu redor. Certo? É isso. Que sensacional, foi. Recadinho final, aquela, né? Aquela filosofada básica. É bom ouvir isso, cara. E é muito. Realmente tem muito isso na filosofia do Bruce Lee. É muito importante. É mais do que simplesmente porrada, né? A arte marcial tem um significado muito, muito profundo. Tanto quanto diz respeito à minha vida, porque como ator, como artista marcial, como ser humano. Tudo isso eu aprendi na arte marcial. Cara, eu queria comentar que muita gente que eu conheço tem uma visão do Bruce Lee só pelas inspirações que o Bruce Lee já deu, personagens. Aí entra o Kang, Fei Long do Street Fighter, Rock Lee. E cara, o Bruce Lee é muito mais além do que mostra geralmente as inspirações, cara. Nunca mostra, como o Rodney falou, o lado filosófico dele, é muito, muito raro. Tem, cara, se vocês tiverem a oportunidade, conheçam o Bruce Lee, leiam sobre ele, pesquisem mais sobre ele, cara. Vale a pena. Tipo assim, eu não tô falando nada contra os personagens que foram inspirados neles. Eu acho muito geniais, cara. Geniais, a maioria. Só que nenhum retrata 100% Bruce Lee, entendeu? Tem como. Bruce Lee era muito completo. Tem vários documentários que falam sobre Bruce Lee. Os filmes estão disponíveis aí na Netflix. Tem um seriado sobre Bruce Lee na Netflix. Bruce Lee, My Brother. É isso aí. Muito bom. Assistam, muito bom. Tem um documentário muito completo que até aparece a filha do Bruce Lee, né? Pra quem não sabe, Bruce Lee teve dois filhos, né? O Brandon Lee e a Shannon Lee. Exatamente. Shannon Lee, ela era cantora lírica, agora ela comanda... É tipo um site de vendas de produtos do Bruce Lee e tal, relógio, camiseta, essas coisas, vídeos e tal. É um documentário muito completo, saiu acho que há uns 2 anos atrás, cara. Você sabia que o jogo que é considerado o pior jogo da história é um jogo do Bruce Lee? Ah, é? Sim, Hong Kong 97. Pesquisem depois. Ou não, uma merda o jogo. Pior que Superman 64? Sim, cara. Nossa! Eu sou o Bruce Lee, que é o comentário. I am Bruce Lee. É muito foda esse documentário. Tá? É um dos documentários mais completos. É de 2012, esse documentário. Inclusive, ficou já tá... Vamos emendar já. Diferente de chegamos à parte de indicações, vamos emendar. É, no caso, teve a recomendação do Rodney. Essa serve como recomendação do Rodney para esse podcast aí. Eu sou o Bruce Lee, né? O documentário. É, no caso, eu recomendo... A gente já tá fazendo uma recomendação dos filmes dele, né? Mas eu recomendo bastante o Fúria do Dragão, que pra mim é o melhor filme dele, não menosprezando os outros são sensacionais também, mas esse é um filme completo, assim, se você quer apresentar pra uma pessoa Bruce Lee, é esse filme, inclusive foi o primeiro filme do Bruce Lee que eu assisti, foi esse, foi tipo assim, já uma porrada, assim, sabe? Barbão, você tem alguma indicação, talvez, de alguma coisa aí? O jogo não, né, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, Hong Kong 97 nunca, jamais, não pesquise desse jogo. Não, vai pesquisar, vai estar no link, né, porra. Pra recomendar, cara, vou recomendar O Grande Mestre, que a gente já falou do filme, né? É um filme que não tem o Bruce Lee, mas conta a história do mestre do Bruce Lee. Ou seja, na teoria, vai falar sobre o Bruce Lee. Primeiro, se eu não me engano, tem uns anos que eu não vejo. Se passa na Primeira Guerra, né? E o segundo, que é o melhor. A Segunda Guerra, acho que é a invasão do Japão na China. Sim, sim, sim. Credo, que isso? Credo, Barbão, que isso, cara? Oi, que jogo é esse? Que isso, cara? Tu viu aí, né? Que isso, mano? Pesquisei não, cara. Que isso? Que tem esse jogo? Vamos com vocês. Seus olhos vão queimar. E, porra, falando aqui rápido, antes que comece a falar do coisa. O Grande Mestre 2, ele conta a história do Dando Montage. Primeira escola dele de Wing Chun. É muito maneiro que tem essa parada que os professores não deixavam mostrar o Kung Fu pro resto do mundo. É, não deixavam ensinar pros ocidentais. Sim, tipo assim, os professores locais já não deixavam de ensinar. É. Aí tem uma treta. É muito bom o filme, cara, assistam. É, vale a pena assistir. Tem um, dois, o três, que é contando a adolescência. O três, você tem que ver que é conta a adolescência do Ip Man na China, né? Ele servindo exército, essas coisas assim e tal. Quatro já é o Ip Man mais velho e Bruce Lee já tem o sucesso dele. Ele e tal, já contando um pouco da velhice do Ip Man. Tanto que no final tem um vídeo real treinando no Mahjong, que é o boneco de madeira. Não vou te falar que é um filme foda pra caralho, mas as lutas são boas, a atuação do cara é muito boa. Eu não quero dizer que botar comparação de que era melhor numa briga entre Bruce Lee e Ip Man, mas coreografado, cara, eu acho a coreografia do Ip Man bate fácil o filme do Bruce Lee, hein? Sim, não, atualmente, cara, você tem muito do Kung Fu, né? Que é os caras pendurados no cabo, né? Mas as coreografias do filme do Ip Man, né? O primeiro e o segundo, quem fez foi o Sammo Hung. São geniais, cara. Muito bem feitos. São muito boas. Então eu recomendo, né? Já tá aí as recomendações. Recomendo também os 4 filmes do Ip Man. O terceiro não é tão bom, é meio fraquinho, né? Porque conta a adolescência do Ip Man. Mas vale como consulta, né? Pra não passar batido. Tem também um recadinho muito bom. Tararemos na CCXP. Eu e o Fábio Macatena. Exato. 120 no Artist LA. Eu estarei lá. Estararemos lá com o gibi do Bukemi. Talvez o gibi do MDM. Não tenho certeza ainda. É porque quem manda nessa porra não sou eu. Sketchbook do Bukemi também. Que quem comprar vai levar um sketchzinho do seu personagem favorito do coração. Feito na hora, colorido, bonitinho, com as canetinhas Copix. E infelizmente não estou mais aceitando commissions para entregar na CCSP, porque já fechei a lista, já estou com 15 para entregar. Então, já fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. Eu e Zorzin e Nando Almeida também estaremos lá na CCSP dia 5, né? Então, quem quiser nos encontrar, mande uma mensagem no Twitter, Facebook, enfim, pode ser que você tenha a oportunidade de conhecer a gente, veja só você. E, enfim, o Rodney também vai nos conhecer. Tô com o meu projeto autoral, né? Que chama Ordem de Licaão. provavelmente deve sobrar algum lá na CCXP, porque eu mandei 80, não é possível que vai acabar. Vai acabar, eu tô com medo, acho que vai acabar antes de eu comprar, hein? Tomare. Ano que vem eu lanço o segundo volume, né? Que é uma série de 4 edições. Pretendo lançar uma por ano, porque eu preciso fazer outras coisas também pra ganhar dinheiro, né? É, tá certo, olha os esquemas, cara. Então, é, tem que ganhar um dinheirinho aí, então tem que fazer outras coisas também. A partir do ano que vem eu abro novamente a lista de commissions, podem ficar tranquilos, então, porque esse ano não dá mais mesmo, por causa de tempo, pra eu poder fazer as commissions, né? Mas ano que vem eu volto com a lista de commissions, tem o sketchbook do Bookem de 2015, que vai estar lá na CCXP também, e é isso, recadinho, passem lá na mesinha 120, pra gente trocar uma ideia, nem que seja só pra bater papo mesmo. É, vai ter, com certeza vai ter algum vídeo aí na mesinha 120, que eu vou aparecer por lá, Rodney, me aguarde um dia assim. Tá, me avisa a hora que você vai chegar, que eu vou sair pra comer. Vai sair pra comer alguma coisa, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer novamente pelo convite pra participar do podcast. Nossa, aí, cara. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, pelo convite. Espero participar demais. É nóis, cara. Com certeza vai participar. É, vou retornar pela terceira vez. É, e nós temos aqui o Barbão, que é o menino que está sempre... A galera tá estranhando, né? No último podcast, eles até estiveram presentes, mas não no tema principal. Mas o restante da galera, né? Joker, Lequinho, Zorzinho... Estão sumidos, mas Barbão permanece aqui, né, Barbão? Tá? Caraca. Único desocupado. É, vai chegar o podcast 100, quando a gente for fazer a contabilidade de quantos podcasts cada um participou mais, você vai estar ganhando. Possível. Possível, né, cara? Quanto normal emprego, possível. Pois é. E aí, vai falar que o Gafanhoto Cast acabou? Não, porque tem uma triste notícia, ele realmente acabou. Pois é, né, cara? Dessa vez ele acabou. Pois é, toda semana tem a piada do cast do cara antigo ter acabado. Tinha que ter falado da Maldição Bruce Lee, né? Não, pra mim não tinha que falar. Não, isso é superstição. Exato. E outra também, temos que pensar como a Linda ali, né? Não vamos pensar como ele morreu, maldição e tal, vamos pensar como ele viveu, né, cara? O importante a gente falou, né? Então tchau, galera, até a próxima semana e... Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.